Fecheiro 7, página 57, capítulo 5. Incomodada. Ora viva, nómada, por que não te sentas e ficas à vontade? Eu hesitava junto à porta do gabinete da apaziguadora, com um pé dentro e outro fora. Ela sorriu, exibindo apenas um movimento leve dos cantos da boca. Agora era mais fácil ler as expressões faciais. As pequenas contrações e a deslocação dos músculos já se tinham tornado familiares, graças a meses de experiência. Percebi que a apaziguadora estava a achar uma certa graça à minha relutância. Ao mesmo tempo, detetava-lhe um sentimento de frustração por ainda me ser difícil comunicar com ela. Soltei um ligeiro suspiro de resignação e entrei na pequena sala cheia de cores vivas, a fim de me dirigir à poltrona habitual, vermelha e bujuda, e também a mais afastada do sítio onde ela se sentava. A apaziguadora franziu os lábios. Para evitar aquele olhar fixo, fitei, através das janelas abertas, as nuvens que passavam velozmente em frente do sol. A brisa marinha do oceano, suave e penetrante, insinuava-se na sala. Então, nómada, já passou algum tempo desde a última vez que estiveste aqui? Olhei-a com uma expressão de culpa. Eu deixei uma mensagem a quando da última consulta. Tinha um estudante a quem precisava dedicar mais tempo. Sim, eu sei. E voltou a lançar-me o mesmo sorriso delicado. Eu recebi a tua mensagem. Era atraente para uma mulher de idade, uma evolução própria dos humanos. O seu cabelo mantinha-o cinzento genuíno, com um aspecto macio a tender para o branco em vez do prateado. Usava-o comprido e preso num rabo de cavalo laço. Os olhos tinham um verde singular, que nunca tinha visto noutra pessoa. Peço desculpa, disse, parecendo-me que ela esperava uma resposta. Não faz mal, eu compreendo. Para ti é difícil vir cá. Anseias por muita coisa, que não te fazia falta, de que nunca precisaste antes. Isso assusta-te. Fixei os olhos no chão de madeira. Sim, apaziguadora. Lembro-me de te ter pedido para me tratares por Cathy. Sim, Cathy. Ela soltou uma pequena gargalhada. Ainda não lidas bem com os nomes humanos, pois não, nómada? Não. Para ser franca, parece-me uma rendição. Ergui o olhar e vi-a anuir lentamente com a cabeça. Bom, compreendo a razão pela qual tu, em particular, devias sentir isso. Ao ouvi-la, engoli em seco, com um som audível, baixando de novo os olhos. Falemos por instante sobre algo mais simples, propôs Cathy. Continuas a gostar do teu chamamento? Continuo. Isto era mais simples. Já iniciei um novo semestre. Cheguei a pensar que seria saturante repetir as mesmas lições, mas até agora isso não aconteceu. Ter novos ouvintes dá às histórias uma nova vida. O Kurt tem-me falado bem de ti. Diz que as tuas aulas estão entre as mais concorridas da universidade. Corei um pouco ao ouvir o elogio. Fico contente por o saber. Como está o teu companheiro? O Kurt está ótimo, obrigada. Os nossos hospedeiros estão em excelente forma, tendo em conta a idade. Acho que ainda temos muitos anos à nossa frente. Tinha curiosidade em saber se ela permaneceria neste mundo, se iria transferir-se para um outro hospedeiro humano quando chegasse à altura, ou se iria partir. No entanto, não queria fazer qualquer pergunta que nos transportasse para áreas de conversação mais difíceis. Gosto de dar aulas, acabei por dizer. De certa forma, isso está relacionado com o meu chamamento em relação às algas, o que as torna mais fáceis do que se fossem algo de desconhecido. Sinto-me em dívida para com o Kurt por ele me ter requisitado. Eles têm sorte por poderem contar contigo. Cathy dirigiu-me um sorriso caloroso. Sabes que é muito raro que um professor de história tenha dois planetas no seu currículo? No entanto, desempenhaste missões em quase todos. E na origem, além do mais. Não existe uma escola deste planeta que não adorasse roubar-te a nossa alçada. O Kurt engendra formas de te manter ocupada para não teres tempo de pensar em mudanças. Professor honorário, corrigia. Cathy sorriu e depois respirou fundo, enquanto o sorriso se desvanecia. Já não me visitas há tanto tempo que perguntava a mim própria se os teus problemas estavam a resolver-se por si. Mas depois pensei que a razão da tua ausência se deveria a estarem talvez piores. Olhei fixamente para as mãos, em silêncio. As minhas mãos eram morenas claras, um tom bronzeado que nunca diminuía, quer passasse ou não tempo ao sol. Mesmo acima do pulso direito, a pele estava marcada por um sinal escuro. Usava as unhas cortadas rentes. Não gostava de as sentir compridas. Tornavam-se desagradáveis quando as passava pela pele ao arrepio dos pelos. Além de que tinha os dedos longos e esguios, o aumento extra das unhas dar-lhes-ia um aspecto estranho, mesmo a uma moana. Passado um minuto, a apaziguadora tossiu, aclarando a voz. Estou a ver que a minha intuição estava correta. Cathy, entoei o nome dela devagar, para tentar ganhar tempo. Por que conservaste o teu nome humano? Isso faz-te sentir mais indivisível? Quer dizer, em relação à tua hospedeira? Também gostava de saber as razões da opção do Kurt, mas essa era uma questão bastante pessoal. Seria incorreto pedir uma resposta a alguém que não ele, mesmo tratando-se da sua companheira. Receei estar a ser indelicada, mas ela riu-se. Credo, não, nómada. Não te tinha falado sobre isso? Talvez não, uma vez que o meu trabalho não consiste em falar, mas em escutar. A maior parte das almas com quem falo não precisam de tanta motivação como tu. Sabias que vim para a Terra numa das primeiras colónias, na altura em que os humanos ignoravam por completo que estávamos aqui? Tinha vizinhos humanos de ambos os lados. Durante vários anos, o Kurt e eu fomos obrigados a fingir que éramos os nossos hospedeiros. Mesmo depois de dominarmos a área adjacente, nunca sabíamos quando haveria um humano por perto. Por isso, passei a ser a Cathy. Além do mais, a tradução do meu nome anterior tinha 14 palavras, não sendo fácil abreviá-la. A minha interlocutora esboçou um largo sorriso. A luz oblíqua do sol, a deslizar pela janela, apanhou-lhe o olhar e fez voltear na parede um reflexo verde e prateado. Durante um instante vi o brilho do fogo nas suas íris, cor de esmeralda. Não fazia ideia de que esta mulher calma e afável tinha pertencido à linha da frente. Precisei de uns instantes para me consciencializar disso. Fitei-a espantada e, de súbito, com mais respeito. Nunca levara as apaziguadoras muito a sério. Até agora não precisara delas. Elas tratavam dos mais problemáticos, dos fracos, e para mim era uma vergonha estar ali. Conhecer a história da Cathy fez diminuir a perturbação que sentia quando estava à sua frente. Ela compreendia o que era a força. Isso aborreceu-te? Perguntei-lhe. Fingires que eras um deles? Não, na verdade, não. É que havia nesta hospedeira muita coisa à que tinha de me adaptar, tanta novidade, um estímulo para os sentidos. Seguir um padrão determinado era exatamente aquilo com que podia lidar inicialmente. E o Kurt, optaste por ficar com o marido da tua hospedeira depois de tudo terminar? Esta questão era mais direta e Cathy percebeu-o de imediato. Moveu-se no lugar, puxando as pernas para cima e dobrando-as debaixo do corpo. Olhou fixamente para um ponto mesmo acima da minha cabeça com um ar pensativo, enquanto me respondia: sim, eu escolhi o Kurt e ele escolheu-me a mim. No início, é claro que foi uma escolha aleatória, uma tarefa que nos estava atribuída. Ligámo-nos de maneira natural por passarmos tanto tempo juntos a partilhar os perigos da nossa missão. Como reitor da universidade, o Kurt tinha muitos contactos, compreendes? A nossa casa era uma unidade de inserção. Entrava-se enquanto humano e saía-se como alma. Tudo tinha de ser feito com calma e rapidez. Conheces o grau de violência a que podem chegar estes hospedeiros. Vivíamos o dia a dia com a consciência de que a cada momento o nosso fim poderia chegar. Havia uma emoção constante e era frequente sentirmos medo. Tudo isto foram boas razões para o Kurt e eu podermos desenvolver uma relação e decidir ficar juntos quando acabaram os secretismos. E podia mentir-te, serenar os teus medos, dizendo-te que estes foram os motivos, mas... Abanou a cabeça e pareceu-me vê-la a enterrar-se na cadeira, lançando-me um olhar penetrante. Em tantos milénios, os humanos nunca conseguiram definir o amor. Qual a proporção entre a parte física e a espiritual? Até que ponto é acidental? E até que ponto resulta do destino? Como é que os casais perfeitos se desintegram e os casais impossíveis se dão bem? As minhas respostas não são melhores que as deles. O amor existe simplesmente onde existir. A minha hospedeira amava o Kurt e esse amor não morreu quando o controle das mentes foi alterado. Kathy olhou atentamente para mim e enrugou levemente a testa quando me viu afundar na poltrona. A Melanie ainda sofre pelo Jared, observou ela. Senti a cabeça a dirigir-lhe um sinal afirmativo, mesmo sem o desejar fazer. Tu sofres por ele. Fechei os olhos. Continuas a ter os sonhos? Todas as noites, murmurei. Fala-me deles. A sua voz era serena e persuasiva. Não gosto de pensar nisso. Eu sei. Tenta. Pode ajudar. Como? Como vai ajudar dizer-te que vejo o rosto dele sempre que fecho os olhos? Que acordo e choro quando não o vejo ali? Que as memórias são tão fortes que já deixei de conseguir separar as dela das minhas? Detive-me bruscamente e cerrei os dentes. Kathy tirou um lenço branco do bolso e ofereceu-me. Ao ver que eu não reagia, levantou-se e dirigiu-se a mim, deixando-o cair no meu colo. Depois sentou-se no braço da minha poltrona e ficou à espera. Resisti teimosamente durante meio minuto. Depois arrepanhei com fúria o pequeno quadrado de tecido e limpei os olhos. Detesto isto. Todos choram no primeiro ano. Estas emoções são tão avassaladoras. Somos todos crianças por um tempo, queiramos ou não. Eu costumava chorar sempre que via um pôr-do-sol bonito. Por vezes, o cheiro da manteiga de amendoim também causava esse efeito. Deu-me uma palmada leve na cabeça e depois passou os dedos com suavidade pela madeixa de cabelo que eu prendia sempre atrás da orelha. Que cabelo tão bonito e brilhante, observou. Sempre que te vejo, ele está mais curto. Por que o cortas assim? Banhada em lágrimas, não me pareceu que me sobrasse muita dignidade a preservar, porque haveria de fingir que me era fácil lidar com aquilo como costumava fazer. Afinal, tinha vindo ali para desabafar e pedir ajuda. Já agora, poderia assumir. Isso chateia a ela. Gosta dele comprido. Kathy não expressou qualquer surpresa, como em parte eu esperava que acontecesse. Kathy era competente no seu trabalho. A resposta dela só demorou um segundo e foi apenas ligeiramente incoerente. Tu, ela ainda está assim tão presente? Os meus lábios deixaram sair a terrível verdade. Quando ela quer, a nossa história aborrece-a. Fica mais inativa sempre que eu estou a trabalhar, mas está lá, sem qualquer dúvida. Por vezes sinto que está tão presente como eu. Quando terminei, a minha voz não passava de um murmúrio. Nómada! Exclamou Kathy horrorizada. Por que não me disseste que a situação era assim tão má? Há quanto tempo dura isso? Está a ficar pior. Em vez de esmorecer, parece que ela vai ganhando mais força. Para já não é tão mau como o caso do regenerador. Estivemos a falar sobre Kevin, lembras-te? Ela não assumiu o comando. Não o irá fazer. Não vou permitir que isso aconteça. A minha voz subia de tom. É evidente que isso não irá acontecer, garantiu ela. É claro que não, mas se estás assim tão infeliz, já me devias ter dito. Precisamos de te arranjar um regenerador. As minhas emoções deixavam-me tão perturbada que levei um momento até compreender. Um regenerador? Queres que eu dê o salto? Ninguém iria criticar-te por fazeres essa opção, nómada. É compreensível. Se uma hospedeira for anormal. Anormal? Ela não é anormal. Eu sou. Sou demasiado fraca para este mundo. E deixei cair a cabeça entre as mãos e a humilhação tomou conta de mim. Aos meus olhos afloraram novas lágrimas. Cathy passou-me o braço em redor dos ombros. Debatia-me com tanta força para dominar as emoções descontroladas que não a afastei, embora aquilo me parecesse demasiado íntimo. E também desagradava a Melanie. Ela não gostava de ser abraçada por um alienígena. Claro que Melanie estava muito presente naquele momento e insuportavelmente presunçosa, agora que eu tinha por fim reconhecido a sua força. Estava radiante. Era sempre mais difícil controlá-la quando emoções como esta me perturbavam. Tentei acalmar-me na tentativa de conseguir pô-la no seu lugar. Tu estás no meu lugar. O pensamento dela era débil, mas inteligível. Aquilo estava a agravar-se demasiado. Agora ela tinha força suficiente para falar comigo, sempre que o desejava. Era tão mau como aquele primeiro minuto em que tinha adquirido a consciência. Desaparece. Agora este é o meu lugar. Nunca. Não, minha querida nómada, tu não és fraca e ambas sabemos isso. Ouve-me, tu és forte, extraordinariamente forte. A nossa espécie é sempre muito idêntica, mas tu ultrapassaste a média. És tão corajosa que me deixas espantada. As tuas vidas passadas são o testemunho disso. As minhas vidas passadas, talvez, mas esta vida, onde estava a minha força? Só que os humanos diferenciam-se mais entre si do que nós, prosseguiu Cathy. Há uma gama muito vasta e alguns são mais fortes que outros. Acredito piamente que se uma outra alma tivesse sido colocada nesta hospedeira, a Melanie tê-la-ia esmagado ao fim de alguns dias. Talvez seja um acaso ou destino, mas quer-me parecer que a mais forte da nossa espécie está a ser hospedada pela mais forte da deles. Isso não abona muito a favor da nossa espécie, pois não? A apaziguadora percebeu o sentido das minhas palavras. Ela não está a vencer, nómada. Tu és a pessoa encantadora que está sentada ao meu lado. Ela não passa de uma sombra a um canto da tua mente. Ela fala comigo, Cathy. Continua a raciocinar com pensamentos autónomos. Continua a guardar os seus segredos. Mas não fala por ti, certo? No teu lugar, duvido que conseguisse dizer tanta coisa. Não respondi. Sentia-me demasiado infeliz. Acho que devias ponderar a hipótese de um reimplante. Cathy, acabaste de dizer que ela iria trucidar outra alma. Não sei se acredito. Provavelmente estás a fazer o teu trabalho e a apaziguar-me. Mas se ela é tão forte, não seria justo passá-la para outro, por eu não conseguir controlá-la. Quem escolherias para ficar com ela? Não disse isso para te apaziguar, querida. Então, o que? Acho que não deveríamos considerar esta hospedeira como apta a ser reutilizada. Ah! A minha coluna foi percorrida por um calafrio de horror. E não fui a única a quem a ideia transtornou. Senti-me imediatamente dominada pela repulsa. Eu não era uma desistente. Durante as longas revoluções à volta dos sóis do meu último planeta, o mundo das algas marinhas, como eram conhecidas aqui, tinha aguardado. Ainda que o facto do enraizamento permanente me começara a desgastar antes do previsto, ainda que a vida das algas marinhas se medisse em séculos neste planeta, Eu não tinha dado o salto durante o tempo de vida da minha hospedeira. Fazê-lo seria pernicioso, errado e falho de gratidão. Desvirtuava a própria essência da nossa qualidade de almas. Nós transformávamos os nossos mundos em lugares melhores. Era absolutamente crucial, sob pena de não os merecermos. Mas não éramos nocivas. Tornávamos melhor, mais pacífico e belo tudo o que dominávamos. E os humanos eram brutais e descontrolados. Matavam-se uns aos outros com tamanha frequência que o assassínio passara a ser uma parte aceitável da vida. As diversas torturas que tinham concebido ao longo dos poucos milénios da sua existência eram intoleráveis para mim. Nem sequer conseguia suportar as secas versões oficiais. As guerras tinham assolado a face de quase todos os continentes, sancionando as carnificinas levadas a cabo de uma forma ordenada e perversamente efetiva. Os povos das nações pacíficas desviavam o olhar, enquanto indivíduos da própria espécie morriam de fome junto aos degraus das suas casas. Não existia igualdade na distribuição de recursos abundantes do planeta. E o mais desprezível era o facto de os seus descendentes, a geração do futuro, quase venerada pela minha espécie e pela esperança a ela associada, terem sido vítimas de crimes hediondos, não só às mãos de desconhecidos, como também dos guardiães a quem tinham sido confiados. Até a enorme esfera do planeta tinha sido posta em perigo devido a erros de negligência e ganância. Ninguém podia estabelecer uma comparação entre o passado e o presente, sem admitir que a Terra estava transformada num lugar melhor, graças a nós. Vocês assassinam uma espécie inteira e depois lavam as mãos como se não fosse nada convosco. Ergui as mãos crispadas em punhos. Podia ter-te liquidado, recordei-lhe. Faz isso. Torna o meu assassínio um ato oficial. Eu estava a fazer bluff, mas Melanie também. Ah, ela pensava que desejava a morte. Afinal de contas, atirara-se ao poço do elevador. Mas isso acontecera num momento de pânico e de derrota. Pensar nisso, com serenidade, numa poltrona confortável, era algo completamente diferente. Sentia a adrenalina, despoletada pelo medo dela, a disparar pelos meus membros, enquanto colocava a hipótese de me transferir para um corpo mais maleável. Seria bom estar de novo sozinha, dispor da minha mente só para mim. Este mundo era muito agradável, de inúmeras maneiras invulgares, e seria maravilhoso apreciá-lo, sem acabar perturbada por um ser sem existência real, furioso e deslocado, que devia pensar melhor antes de se meter por caminhos proibidos. Melanie contorcia-se, em sentido figurado, nos recantos da minha mente, enquanto eu tentava raciocinar sobre a questão. Talvez devesse desistir. As próprias palavras fizeram-me estremecer. Eu, nómada, desistir? Renunciar? Admitir o fracasso e voltar a tentar numa hospedeira fraca, sem vontade própria e que não me causasse quaisquer problemas? Abanei a cabeça. Mal podia admitir tal pensamento. E este era o meu corpo. Habituara-me a senti-lo. Gostava da forma como os músculos se moviam sobre os ossos, como as articulações se dobravam e os tendões se distendiam. Conhecia a minha imagem ao espelho. A pele bronzeada pelo sol, os ossos malares, elevados e bem definidos, a cabeleira curta, sedosa e acobreada, e o tom de avelã, denso e castanho esverdeado dos meus olhos. Esta era eu. Desejava-me. Não iria deixar que destruíssem o que era meu.